não custa nada você me atender. Tô precisando falar com você. Já faz 2 horas que eu tô te ligando. Aqui na tela parece que tá chamando. Já mandei mensagem no teu celular. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida. Retorna minha ligação perdida. Que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, seu bebê. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Portal do Arrocha. Custa nada você me atender. Tô precisando falar com você. Já faz 2 horas que eu tô te ligando. Aqui na tela parece que tá chamando. Já mandei mensagem no teu celular. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida. Retorna minha ligação perdida. Alô, atende o telefone, por favor. Amor, o que é que custa você me